Ainda não sei, eu tô guardando a cópia. Sim, esse número 2, 3605. Certo. Chamei 6313, copia? 313. Guarulhos autorizado 360, decola da pistola 0, curva direita, saída da Euleda Motiva, no peso 10, Taubaté, conforme a rota do plano de voo. 5131 no transponder, controle em 120, decimal 80. 0, decola da 10, curva direita, da Euleda Motiva, peso do 10, Taubaté. 1-3-1, 1-2-0-8, 1-3-0-5, copia. Para Recife 3301, autorizado, decola da pistola 0, curva esquerda, saída Pucajamo, Aru, via rota do plano de voo. 5127 no transponder, controle em 1-1-1-2-0-1-2-0-1-8, controle Salvador. O TAL 3305. Estimativa número 3301 autorizado, decola dando 0 com curva esquerda, com peso Puca, Jamo, Aracaju. 1208 é o controle, 5127 é o transponder, está na posição 2, sete da Alfa, pushback e acionamento. Autorizado no 02, chame táxi, TAL 3305. Autorizado, chamando para o táxi, 3305. 5, vento 130 graus, 07 nós, autorizado, pouso, pistola 0. Santa Juliette, Bruno 246. Bruno 246, pode iniciar táxi da noite até Juliette, portão 02. Juliette para o 02, a 246. Táxi para 3305, 3 horas e 30, Marcel alternado com 177. Livre táxi até o ponto de espera, via Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Excelência, via Índia, estou ponto de espera dando 0, quando lá 1895, pulo 0 no 3 agora, um excelente trabalho, boa noite. Azul 4, 2, 3, 5, solo 4, 4, direita, solo 2, 1, décima 1. Direita, solo 1, 2, 1, décima 1. Boa noite, hotel 3305, aproximando do ponto Oscar, dando 0, pronto. Dando 3305, ali mantém, dando 0. Ali mantém, não, no 0, 3305. Azul 4235, boa noite, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09. Pronto, 3305. 3305, autorizado a colapso no 0, vento 1, 30 graus, 08 mais. Pedro, entendo, 3305. Após, 1208, boa noite. Dois, quatro, sete, controle 1, 2, 0, 0, 1. 208, boa noite. Salvador Rio 5972. 5972 já pode transferir. De planta da trem, checa. Baixado, dois autorizados, pouso, pistão 0, 0, 0, 1, 3, 0, grau 0, 8, 9. 9, Rio 5972, Solo 52, direita Solo 2-1. 2-1-1, boa. Solo muito boa, 5972, livrou, você escuta. Boa, Rio 5972, Quilo agora, pátio 3, quando lá tem seu sinalizador, boa noite. Quilo, pátio 3, fico atento, 5972, grato. 6313, feedback acionamento no 4. Portão 04, acionei 6313, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar para o táxi, 6313. Para o táxi, o Chané 6313 acionado com 159, 159 a bordo, autonomia de 4 horas e 54, alternativa ao galhão. Hidro táxi até o ponto de espera, vem ainda quando lá torre 118 decimal 95, ajusta no 03, bom voo. Hidro táxi, liga ponto de espera, 295 e 6, obrigado, uma boa noite. Europa 084, where to copy? Madrid, flight level 370, take off 10, left turn, Punca de Patria, Zipa transition via up Zulu 10, until Natal, after flight, plan route, Skok 5132, Salvador de Patria 120.8. Skok 5132, report for startup and push gate to stand. Salvador, Oceané 6313, pronto, boa noite. 6 3, Fené, autorizado em decolar, pistão 0, ventura 120 graus, 099. Autorizado em ingresso, Fené, decolar, 163. Boa noite, o gol 9977 está na final de LS X-Ray, Campo Avista, estabilizado. Gol 9970 autorizado. Continua a aproximação, a porta trem checada. A porta estará. Cheque de trem, só se não é aproximação, gol 9970. Vai baixar travado, bom 970. Plaza 70, tomarei pista livre. Sim, 970. Gol 1-8-2-2. Gol 8-8-2, com a Arepe está livre. Gol 1-9-7-0. Autorizado, pouso. Pista no 0, vento 1-0, grau 0-8-9. Livre, pouso 9-0, gol 1-9-7-0, obrigado. Na 6313, decolou 0-0, controle 1-2-0, desse 9. 2-0-8 é o controle, obrigado, bom trabalho. Guarulhos, nível 320, central. 15001, Alfa confere, aguarde cópia, pare da Olha da Mostra para Guarulhos. Olha da Mostra, aguardando, 5001, peraí. Nossa 70, solo 02, direita solo 21 nesse momento. Direita 21 confia? Confia. Vento 120 graus, 08 km, 3 a 12, pista no 0. Liga, todos vocês são 10, 8, 8, 8. Leonardo 70, boa noite, Alfa Kilo 43, quando lá, retorno sinalizador. Alfa Kilo, Alfa Kilo 43, atenção sinalizador, 9, 7. Azul 5001, copia? 5001, copia. Autorizado Guarulhos, nível 320. Decola da pistola 0, curva à direita da Euleda Motti na saída. 5146 no transponder, controle em 119-120-80. O azul 5001. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola no 0, com curva à direita, saída da Euleda Motti. 5146 no transponde, controle 208, azul 5001. Azul 5001, no cotejamento correto, portão 01 no chão e pronto. Paulo, 21? 21 no 1, gol 1888. Foi Salvador, gol no 170, baixado e travado visual, está uma mida e meia do externo, corrigindo. Gol 1170, vento 120 graus, 089, autorizado, boa, substituição 0. Autorizado, posição 10, gol 1170. Boa noite, Alfa Kilo 43, quando mata em seu sinalizador. Alfa Kilo 43, 1888. Salvador, Baianas 6224, Xaná final, 13-0. Xaná 6224, continua a aproximação, informarei para estar livre. 24. Clear para push Europa 084. Report for taxi, Europa 084. Número 4, vento 1, 20 graus, 089, autorizado pouso, pistão 0. Lembre pouso, pistão 0, 6284. Chamada para o Juliette, gol no 1-7. Autorizado Juliette, portão 04, gol 1170. Juliette é o 04, gol 1170. Solo 12, solo 12 na cima 1, número 24. Boa noite, final 6224, sua mente da Juliette. Ah, Juliette. 3178, repórter. Europa 084, clear taxi until holding point via Manapro, India. Holding point, contact to tower. 1-1-8-7-9-9-5-Q-N-8-1-0-1-3. Confirme quem chamou o solo para cópia, o Rio 9-8-1-0 para Guarulhos. 1-1-0, 3-1-7-8. Confirme o Rio que chamou o solo para cópia. Alfa X-Ray Romeo, prossiga. Alfa X-Ray Romeo, prossiga, apresentando um reboque da aeronave do G9 para o flight 3-2-3-3. Aguarde o Alfa X-Ray Romeo, do 09 do pátio 1 para o pátio 3. GES-62-24, visual para a Aeroalpa. Após a passagem do mesmo, Oxalé 6224, Juliette, portão 06. Após a Europa, Juliette, portão 06. Solo Salvador, muito boa noite, azul 4959. Gente, na informação Alfa, cópia da autorização para Ilhéus. Confirma o nível solicitado, azul 4959, para Ilhéus. 40. Nível 40? 1-40. Gente, 1-40 autorizado para Ilhéus, decola pistão 0, curva direita, saída coral, acione 0263 no transponder, controle em 1-20-80. Autorizado em Ilhéus, no nível 1-40, terceira medida coral, decola da 1-0, curva direita a bosta, detectado 77. 0263 no transponder e controle de saída em 1208, azul 4959. Azul 4959, cortejamento correto, no passo 3, chame pronto. Assistiu 3, chamaram pronto, azul 4959. 3178, solo 05, direita solo 12-1. 3178. Prova 08, foco em line up and maintain running. Ainda bem, wait, runway 1, 0, 8, 4. Salve Salvador, boa noite, Otá 3178. Otá 3178, boa noite. Alfa, Juliette, remota 1-4 do pátio 1. Alfa, Juliette, remota 1-4 do pátio 1, 3178. Do pátio 1, remota no 4 do pátio 1. Remota no 4 do pátio 1, 3178. Bonus 19, call the pass control 120.8, Europe 084. 120.8, Europe 084, obrigado, boa noite. X-Ray Romeo na escuta do Salo Salvador? Na escuta. Autorizado início de reboque, reporte para ingresso no pátio, no pátio 3. Sim. Autorizado no 01 azul 5001 no Chamitaca. Salvador, o azul 4959, marcha 3, pronto para a puxa, acionamento. Autorizado, azul 4959, chame táxi. Para o táxi, azul 5949. 4959. Alfa X-Ray Romeo na escuta? Na escuta. Mantenha a posição no través do gate 06. Afirmativo. Afirmo Rio 5972, boa noite. Alfa, informação em curso para o Galeão 400 autorizado. Decola da pistola 0, curva direita, saída da El, Leda. Bidev, Upwisk 50, Vitória conforme a rota do plano de voo. 5150 no transponder, controle em 120.80. Estamos ciente da Alfa 400, autorizado Galeão, decolando a 10, curvando à direita, da El Leda Bidev. Amperisk 50, depois Vitória. 5150, transponder 208 na saída. 5972-43, pronto para o puxo e acionamento. Após a passagem do ATR da Azul Acalda, autorizado ele de puxo, chame táxi. Após a passagem da aeronave da ATR, está autorizado, chamarei táxi 5972. Solo Salvador Rio 9810, autorização 340 Central. Rio 9810, boa noite. Alfa, informação em curso para Guarulhos, 340 autorizado. Decola da pistola 0, curva direita, saída da Eule da Motiva. Upes de Luna 0, Taubaté, conforme a rota do plano de voo. 5154 no transponder, controle 1208. 20 Guarulhos 340, da cola da cabeceira no 0 com curva direita da El Motiva. A peso no 1-0, Taubaté. 5154, transponder 1298, controle saída Rio 9810. Da El Leda Motiva saída e o controle no 208. 1208 da El Leda Motiva, Rio 9810. Cotejamento correto no passe 3, também pronto. Chamará 9810. Azul 4959, para estar com 70 no POP, 3 horas e 20, alternando Salvador. Azul 4959. 70 no POP, 3 e 20, Salvador, livre táxi até o ponto de terra, retaguarda, traço da companhia. Parte 1 no Índia Condola, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3, bom voo. 7, parte 3, parte 1, principal, na Índia, na retaguarda da aeronave da companhia, chama a torre 7295. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Pistão 0, 130 graus, 109. A linha aí decola, pistão 0, azul 50 da linha. Salvador, muito boa noite, Azul 4959, Azul 4959, autorizado ali, mantém pista no zero. Ali mantém, o Azul 4959. controle, o azul 5001. Afirmo, Ghost 30, controle 2018, 5001. 208, tenha uma boa noite, azul 5001. Boa noite, azul 4959, autorizado a decolar, pista 0, vento 1, 30 graus, 08. E decolagem para o azul 4959. Salvador, boa noite, gol 723. 23, Salvador, pista livre. Guardando, pista livre, gol 723. Paulo Salvador, 5972 da Rio, com 3 a bordo, temos 3 horas e 25 a perna Guarulhos. Está até o ponto de espera, via Patrulha Índia, quando lá torre 118.95, ajuste no 0, no 3, bom voo. No 0, no 3, autorizado o táxi, a ponto de espera da 10, 18.95, obrigado, bom trabalho. Passado 23, vento 130 graus, 079, autorizado, pouso, pistão 0. Eu pouso, pistão 0, vamos 723. Azul 4959, decolou os 31, no controle 120, décimo 8. 1208, boa, azul 4959. Paulo Salvador, muito boa noite, eu vou Xané 6224, está ciente da Alfa, autorização para Aracaju. Xané 6224, boa noite, Brava, informação em curso, aguarde cópia. Afirmativo, vou copiar Brava então. Torre Salvador, boa noite, 5972 da Rio, ponto de espera da 1-0, visual 49 na final. 2 após a aeronave na final, ali mantém o pistão 0. Após a passagem da aeronave, ele mantém na 190, final da aqui. 2-8-0, só voltar? Prossiga, 2-8-0. Tem estimado para isso de puxa? Mais um minuto. Minuto e mais ou menos. Quente. Alfa X-Ray Romeo autorizado, ingresso no pátio principal, reporte quando termina o reboque. Alfa X-Ray Romeo, ciente. É 6224, copia? 6224, copia. Aracaju, autorizado, 190, decola da pista no 0, curva esquerda, saída Conde via Golf 677, conforme a rota do plano de voo. 0260 no transponder, controle em 120.8, informação em curso Bravo. Afirmativo, já copiou a Bravo, autorizado, 190, Aracaju, Conde, Golf 677, Aracaju. 0260, aciona 1208, é o controle de saída do Xané 6224. Xané 6224, regimento correto no portão 06, chame pronto. Vai chamar pronto no 06. Salve, 1723, boa noite. 1723, boa noite, mantenha a posição antes daquilo. Antes daquilo, manterá agora, 1723. O Alfa X-Ray Romeo confirma a remota que irá prosseguir? Alfa Mix e Romeo na transversal, do Pátio 3. Cliente, reporte treino. Rio 9800 para puxa acionamento. Aguarde, Rio 9800. A sua escuta 9800.